Comandante, 3304. Prossiga. Se a senhora não consigo coordenar o 300, pode ser o 360 mesmo. Está autorizado, 300, guarde só um minuto, copy. Tá ok, só vai dar partida aqui na posição e solicita a portaria pushback. Gente, chame pronto pro push, aguardando a cópia. Cortará. Fala, comandante, o papapá mais quase direto. Mike, Sierra, Juliette. Gente, Mike, Sierra, Juliette, solo operando em 1-2, 1 decimal 1. Autorizado Brasília via Uber Zulu 17, nível 300. Decolada pista 10, após a decolagem em curva direita na saída Arbor, Elefa. Transponder 5074, controle 119.35. Brasília 300, Uber Zulu 17, decola direita Arbor, Elefa 5074, transponder 1935, controle. Vai chamar pronto para o pushback, 3304. Não, Léo, papapá, mas cidade direto. Salvador, bom dia, até 3179. Total, 1-1-3-0. Salvador, seria a cobra do Gol 2196? Está pronto para o pushback, na mesa. Gol 2196, aguarde um minuto. Tem risco agora na cópia. O 03304 para o pushback, portão 07. O 03304 autorizado, portão 07, chama táxi. Autorizado, portão da táxi, 03304. O 2196 está pronto, cópia? Pronto, o 2196 autorizado, porto seguro, via Autozul 44, nível 360. Decola da pista 1-0 após a decolagem em curva direita na saída da Euleda, após segue direto por seguro. Transponder 5075, controle 119.35. Autorizado seguro 360 pela Zulu 44. Decola 1-0 por direita da Euleda, direto seguro. 5075, 1935, está pronto com a puxa do mesmo. O 2196, cotejamento correto. Autorizado para o SPEC, portão 06, chama táxi. Ali chama táxi. Charlie do Leste, está na sua escopa, descendo para a porta da autoridade. Mike, Charlie e Juliette, só confirmando, é circuito de tráfego 17 e Volcheck? Afirmativo. 510? Firmo. Mike, Charlie e Juliette, está pronto para cópia? Afirmativo. Como são os estados de rádio, não brinque o Alta 7, já discutiu na cabeceira 17, prefeito de manobra de solo, ativo. A gente trouxe a coordenada para você. Gente, papapá, Mike, Charlie, Juliette, autorizado Salvador, Salvador, decola da pista 17, após a decolagem, curva em coordenação com a torre, a 500 pés, transponder 0145, controle 119.35. Dá 3304 para o táxi 181 a bordo, com 23 horas de tempo. Ô, Mike, tá ali. Dá 3304, aguarde o táxi. Para entender, autorizado o local Salvador, Salvador, depois de tráfego 17, após a decolagem, por coordenação com a torre de controle, o transponder 0145, controle... Salvador, na torre 10295, controle 1935, poder. Maxão Juliette, cotejamento correto, confirme para o B. Positivo 03. Cotejamento táxi 21895, quem negar no 019. As positivas 019 para estacionamento táxi da torre 1895, Maxão Juliette. Gol no 2196 para o táxi, 3 horas, Galeão, POB 122. Gol 2196, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via FAT, táxi Índia, no ponto de espera, chame a torre, 18, decimal 95, quem negar 10-09. FAT, Índia, torre 1895, 29, gol 2196. Na 6312, prepare a saída PUCA e aguarde a cópia. Afirmo, seguindo o Boeing da Gol, autorizado até o ponto de espera via PAT Taxi Índia. Ponto de espera chama a torre no 895, que é legal no 09. 19, ponto de espera 098, 118, 1995, 304. Salvador, é o Mike Charlie Juliette. Mike Charlie Juliette, bom dia para você. Acionado a casa do HE para início do táxi para Sacanate, Cisco no Sete. Gente, eu vou passar para Mike Charlie Juliette, repartindo ponto de espera da Oscar, mas adiciona 019. Pode ser, o paciente 019 é passar a ponto de espera na Oscar, Mike Charlie Juliette. Oi, bom dia, Papa Romeu Cerro do Leco. Papa Romeu Cerro do Leco, deve a gente ter conseguido agilizar o cruzamento da pista 10? Ah, sim, senhora, tem. Treinamento, estamos iniciando o Cerro do Leco. Excelente cruzamento final da pista 10 autorizado, reparte livrando, reparte sobre o... Reparte sobre o Chave Salvador Norte. Sobre o Salvador Norte, reportaram o Cerro do Leco. Torre Boa Gol 219, pode estar no 0 pronto. Gol 2196, bom dia, táxi. Cortão, a linha mantém, pista 10. A linha mantém, no 0, 219. Gol 1160, pouso solo 09, direita solo 1, 21, decimal 1. Direita 219, gol 1160. Solo Salvador, 3859, informação Oscar, autorização Curitiba, tá no 4. 3859, prepare a sair da árvore Lefa e aguarde a cópia. Ciente na sua escuta. Paulo, bom dia, gol 960, livrou. Pono 160, táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, Pono 160. Ponto de espera está pronto. 4304, bom dia, mantenha o ponto de espera. 2-6-3-1-1, para informação, um helicóptero tipo Robinson 44 cruzando a final da pista 10 a Dora 500 pés, não interfere com a aproximação. 7-6-3-1-1. Quero essa finalidade de paciente também visual com o gol na final, mais um minuto para terminar o cruzamento. Final da Ano Zero, Sierra do Leco. Sierra do Leco, ciente do presente Sierra para Sierra November, reporte sobre a mesma. Reporte para a final, Sierra do Leco. Oi, o Mike Charlie Juliette, próximo ao ponto de espera na ótica, próximo. Salve, papai, Mike Charlie Juliette, ciente, alinha e mantém, pistão 1-7. Preciso, alinhar e manter pistão 7, vai atacar a cabeceira, pistão 7. É, cheque a NAC para a manobra de polo positivo. Estimada aí de 10 minutos, mantendo a sua disputa para a coordenação. Oxenar 6311, pouso autorizado, pistão 0, vento 8, 0 grau, 08, nós. Primeiro ponto, Oxenar 6311. Pouso 2196, decolou, zona 1, controle 1, 20, decimal, então, controle 1, 19, decimal, 35. Eu vou falar, Mike, Charlie e Juliette, inicialmente mantém a cabeceira 17. Positivo, vai até a cabeceira 17 e manterá. Mike, Charlie e Juliette. Meu, Sierra Zulu, Juliette, reporte final, hein, irmã? Não atravegou a reportagem no setor. Meu, Sierra Zulu, Eco, reporte final, hein, irmã? Não atrasa a reportada do setor. PS, não, e vai reportar a Sierra do Leco. Salvador, tá 3289, já seria a nossa autorização. Afirma, tá pronto? Aprova. 3859 autorizado, Curitiba. Falta conforme o plano de voo, nível 340. Decola da pista 10. Após a decolagem, curva direita na saída Arbor Elefa. Transponder 5107. Controle 119, decimal 35. Autorizado 340, Curitiba. Falta conforme, decola 10, curva direita Arbor Elefa. 5107, transponder 5935. Está pronto para o chipback acionamento no 4, está 3859. 3859, portão 04, autorizado, chama táxi. Chamará, está 3859. Sierra Zulu Eco, porte agora, zona 4, bom dia. Bom dia. Sierra Zulu Eco, Mike, Charlie Juliette, estão autorizadas as manobras de sol, reporte quando for necessário decolar. Sierra Juliette. Zona 3304, autorizada alinhar e manter pistão 0. Alinhar e manter 10, zona 3304. Né, 63-1-1, solo 1-4, direita, solo 1-2, 1-1. Direita, 2-1. Salvador, bom dia, o teto 3-6, 63. Informação em curso teórica, está pronto, cópia? Prossiga. 3663, autorizado Guarulhos, VP Zulu 10, Taubaté, nível 340, decolada pista no zero após a decolagem curva direita na saída da Eule da Motiva, transponder 5124, controle 119.35. Autorizado Guarulhos, 340, Pesolono 0, Taubaté, decolada 10, curva direita, Nadael, Leda Motiva, 5124, 1935, controle. 3663, cotejamento correto, chama pronto, pushback, treinamento. Chamarei. Oh, 6319, livrou. Chama 6319, táxi de Alfa, reporte antes do táxi de Juliette. Alfa, antes do Juliette. Autorizado táxi, direita Índia até o ponto de espera da pista no zero. No ponto de espera chame a torre 118.95, Kennegal no zero, no 9. Direita Índia, ponto de espera 18.95.019, então 3859, bom dia. M311, Juliette, portão 02. Juliette para o 02, será? Oi, bom dia, Tan 38. 5.9.0, pronto. Tan 3859, bom dia, autorizado a linha aérea de colar, pistão no 0, vento 1, 50 graus, 079. A linha de colar no 0, Tan 3859. 59, controle 1, 60, decima 8. 308, bom dia. Gente, prepare coral e aguarde a cópia. Prossiga. É, no meio da pista há um pássaro morto. É, provavelmente um pouquinho até a nossa decolagem, ok? Gente, então 359, agradeço pela informação, confirmando o controle 119, decimal 35. Bom dia. Afirma, tá pronto? Vamos pra dentro. Tá bom, Luiz, que Tango autorizado, Serra Bravo Juliette, Delta, rota conforme o plano de voo, nível 1-0-0, decolado a pista no 7, após a decolagem curva à direita na saída Coral, transponder 5066, controle 119, decimal 35. Autorizado, Coral. Fala, Bafa Mike, Sarah Juliette, decolagem autorizada, pista 17, vento 160, grau 059. Possível uma meia direita, na perna do vento 107. Confirma, Bafa Mike, Sarah Juliette. Preciso após decolagem, trato do perna direita, 507, positivo. Sim. É sim, mas faz o S iniciando a decolagem. Papa Romeu, uísque a Cartago, prossiga. 4-4 para o ar permanente. Pelo menos eu vou de 4 por conta de que estamos prontos para o LAX. Motor 6312, puxar questionamento, caso seja importante. Autorizado, 6312, chame tá. Chamada. Aguinar, apenas informa um tráfego, Bravo 06, agora decolando da pista 7, era realizando o circuito de tráfego 500 pés. Tá ciente, vou alterar devido à separação, agora no final, manual, marque o 9. Retorno no aeródromo 150 graus, 619, repartindo o solo controlado, vamos passar mais Romeu Alfa. Vamos passar, ou mais um melhor. Tá, Mike, Charlie, Juliette, decolou aos 25, curva agora à sua direita, reporte para girar base novamente, pistona 7, informa o tráfego, prosseguindo agora para final 3 milhas da pistona 7, encontrarão ele em ponto repartido visual com o tráfego. Olha, tio, essa terra o vento chamará para girar a base, o Mike Charles Juliet. Isso, está bom, prossiga. Passe na Oscar, hoje está na 09, Papa Romeo, Whisky Oscar Tango. Está aguardando autorização para girar base, o Mike Charles Juliet. O Mike Charles Juliet, visual contrato na terceira milha da pista no 7. Positivo, tem o tráfego à vista. Cliente autorizado, o toque remetido à pista 1-7, vento 1,60 graus, meia dúzia nota. Pediu a próxima pousa, caseira 1-7, chamará a nova decolagem, botiu? Cliente. Papa Romeo, Whisky Oscar Tango autorizado, ingresso no Taxi Oscar. Papa Romeo, Whisky Oscar Tango. Escutei ponto de espera, Papa Romeo, Whisky Oscar Tango. Mike está Juliette na final 1-7. Mike Charlie Juliette autorizado, toque repartidora remetida. Positivo, livre post, pista 7, Mike Charlie Juliette. Para o táxi 6312, estamos com 1153 a bordo, Maceió, 3 horas e 20. Fechando 6312, táxi aprovado até o ponto de espera da pista no 0, direita via Índia, ponto de espera 12, 18, decimal 95, KNH 1019. Só a 1-7, o Mike Charles Juliette vai iniciar a decolagem, porque eu... Vento 1-5-0 graus, 5-9 autorizado a decolagem, pista 7, para voltar Mike Charles Juliette. Eu decolagem 1-7, para voltar depois do Mike Charles Juliette. Papa Romeo, Whisky Oscar Tango, faz a decolagem do Bravo 06, na cabeceira 1-7, autorizado a alinhar e manter pista 7. Contact Rota 3663, 1-0, 4 horas, alterna Galeão. Uno 60 Galeão, 4 horas, confere? Positivo. Táxi aprovado, até o ponto de espera da piscina 0, via parte 1, táxi via Índia, ponto de espera torre 1, 18, decimal 95, quer chegar 1019, tá 3663. Pátio Índia e torre 1895, obrigado. Juliette. Xana 6312, bom dia, atualizada a linha aérea, decolar piscina 0, vento 160 graus, 05 nós. Romeu Whisky, mais cartão, autorizado decolagem piscina 17, vento 170 graus, 04 nós. Está Juliette para girar a base de Estronal 7. Eu vou falar, Mike, está Juliette, base autorizada, reparte final. Parei final, Mike, está Juliette. Luiz, faz cartão, decolou aos 3, 2, controle 1, 9, decimal 3, 5. 1, 9, 3, 5, isso não faz ângulo. Acessando a final 17, Mike, Charlie, Juliette. Opa, Mike, Charlie, Juliette, autorizado pouso, pista 17, vento 170 graus 5 nós, é parte para a nova decolagem. 7, Mike, Charlie, Juliette. Salvador, até 3663, está aproximado, pode esperar a próxima. 3663, alinhar e mantém, está 1 a 0. Ali mantém, 3663. Aguarde. Tá 3663, mantenha a posição. Posição já passou da faixa de parada. Estou ciente que o senhor passou sem autorização, agora ali mantém isso na zero. É, não, negativo. A senhora falou ali e mantém antes. Gente, ali mantém isso na zero. Vai alinhar e mantém agora o 3663. Para qual decolagem, fechou 6312, decolou aos 34, controle 1, 19 e decimal 35. 19, 35, Papa Mike, Sardes Juliette, autorizado decolagem, piscina 7, vento 180 graus, 5 nós. Mike, Sardes Juliette, vídeo decolagem, piscina 7. À direita, perna 97, Mike, Charlie, Juliette. Ciente, curva à direita agora, curva para girar base. Mike Charlie Lecente, na direita é 90, chamará para girar base. Guardião 05, Torre Salvador. Inicialmente vai alinhar e manter pistão na 7, decolará com proa sul, proa do litoral sul de Salvador, após curvar à direita e ingressar no corredor axé. Chame alinhado e pronto. Tem o nome do comandante e o tempo de voo, Guardião 05. Comandante. André 663 alinhado e pronto, dá 1-0. Cliente, continue mantendo posição. André 663. Tran 3663 autorizado, decolar. 160 graus 05 nosso. Autorizado a decolar, Tran 3663 iniciado. Papapá, Mike Charles Juliette, acione o transponder posição normal. Jornal normal, Mike Charles Juliette, para girar base, pistão 7. Gente, aguarde para girar base, aeronave com prioridade, taxiando para decolar da 17, mantenha o setor noroeste do aeródromo. Aguarde para girar base. Objetivo, mantendo a prova da 90, objetivo reduzido aqui na sua escolha. Ok, nesta condição, sem transponder, terá que efetuar o pouso final e checar o equipamento. É, a princípio, faça os testes e eu lhe informo se estou recebendo ou não. Feito verificação do equipamento, Mike Charlie Jet, confirma. Negativo, não estou recebendo. ...05 autorizado, decolar, pistão 17, 140 graus, 069. 140 com 06, iniciando a decolagem, guardião 05. Agora só o guardião 05. Mike Charlie Juliette. Papapá, Mike Charlie Juliette, voltei a receber seu transponder, chame na final, pista 1-7. Positivo, nós estamos com o sinal, do equipamento e girando a base, afastado, vai voltar a final, pista 1-7, Mike Charlie Juliette. Gente, então 3663, decolou os 37, chame o controle, 120, 199, decimal 35. 0935, 3663. 621-2341-4321, confirme que não recebe controle no equipamento número 2. Recebe, mas a geológica está melhor. Ok, obrigado. Retorne à frequência anteriormente e obrigado pelo check aqui no equipamento. Guardião 05, Torre. Através de Itapuã, senhor. É, tem condições de me informar as coordenadas da localidade? Ou não? Se for demorar muito, não há necessidade. O senhor informa depois pro controle. Informo depois pro controle, senhor. Gente. Aí, o Mike Charlie Juliette, final 17. Charlie Juliette, livre, toque arremetida. Pista 17, 140 graus, 05 nosso. Objetivo, se a Juliette tirar pousar e apontar a nova decolagem, cabeceira 17. Gente. na escuta do Guardião 05. Guardião 05, chame o controle, 120 decimal. É 199 decimal 35. 199 decimal 35. Grato, bom dia. Bom dia. Para a nova decolagem, para o Estágio leve para curvar para perto do vento, para a direita, 1-7. Firmo. Chame de base para final. O Juliette vai acender até 700 pés para o treinamento, autorotação, pistão 7, mentiu? Eu não entendi, confirme. Ah, vai acender até 700 pés, só para informação. Ciente, autorizado. Beleza. Final, Matia Juliette. Guardião 09, só um instante, aguarde. Papapá, Mike Charlie Juliette, autorizado pouso, pistão no 7, 140 graus, 059. Pouso no 7, tem uma repetida do ar positivo após a aproximação? Gente, tá autorizado. 09, entendi, capitão Erlon. É um voo local, Salvador, Salvador, inicialmente litoral sul e posteriormente o quê? certinho. E o local inicial do voo, setor, qual é? Realmente litoral sul, setor sul de Salvador, até próximo do Farol da Barra. Posteriormente coordena com controle e prosseguir para Camaçari. Livre acionar, chame pronto para o táxi, Guardião 09. Táxi, aguarde, livre táxi, chame para ingresso, Guardião 09. Para ingressar, perna do vento pela direita, pista 17. Autorizado, aguarde para girar base, papapá, Mike Charles Juliette. Positivo, se já perna no vento, aguarda para a base, Mike Charles Juliette. Guardião 09, a sua transmissão está ininteligível. Confirme o tempo de voo. 40 minutos. Guardião 09, autorizado a alinhar e manter. Autorizado a alinhar e manter, Guardião 09. Guardião 09, autorizado a decolar, 140 graus, 069. Autorizado a decolar, para tu, Guardião 09. Informação Alcher para Guarulhos. Livre girar base, chame final no 7, papapá, Mike Charles Juliette. Livre base, chame final no 7, forma que eu sou posto final, possível? Gente. Salvador para o solo, para o sul, Guardião 09. Guardião 09, mantenha a proa até atingir a linha do litoral. Confirme se seguirá até Itaparica. Até o farol. É possível fazer um desvio à direita aqui para a formação? Autorizado. Proa de Itapuã, então. Então só segue até Farol da Barra. Itaparica cancelou. Não tem Itaparica. Até Farol da Barra. E depois retorna para seguir para Camaçari, coordenando aí com o controle. Ciente, Guardião 09, decolou os 49, ingresso no corredor Axé, chama o controle em 1-9-35. 1-9-35, Guardião 09. Mike Charles Juliette, autorizado por cabeceira 1-7-130 graus 069. Encosto agora Quebec, aeródromo operando instrumento, pronto para cópia. Onda 065, autorizado Serra Bravo Golf Romeo, via Bezoluna 0, Piraí, DCT 1 Bage, sai conforme rota, nível 360. Decolagem da pista no 0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5147, controle Salvador 1119.35. Salvador Motte na saída, correto, gol 2065, chame pronto para o estacionamento, portão 10. Salvador, aço 2790. Aço 2790, salve Salvador. B170 para Aracaju. B170, informação Quebec, autorizado Serra Bravo Alfa Romeo, via Golf 677, nível 150. Decolagem na pista 10, curva à esquerda, saída Conde. Transponder 0277, controle Salvador 119.35. Zé para Aracaju, decolada 10, curva à esquerda, saída Conde, Golf 677, transponder 0277. 9, 5, controle azul 2710. Azul 2710, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento parte 3. Chama. Será liberado a pista, parte 7 direto, graças. Qual é o local de estacionamento? O local de estacionamento é o parque do Graé. Graé, ciente. Azul 2590, no solo 54, linha direita, solo 121. Solo 211, primeira direita, azul 2590. Solo Salvador, azul 2590. Gol no 648, pista molhada, chuva leve, operação por instrumentos, chame avistado. Cliente. Sou João Milton. Solo 663, dono 1, coordenação nível 340 Guarulhos, ciente da Quebec. Pode confirmar o teto e a visibilidade? Visibilidade 3 mil metros. Teto em torno de 1600 pés. Sim. Eu, via Besluno 0, segue conforme rota do plano, nível 360. Decolagem da pista no 0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5132, controle Salvador 119.35. Possível, nível 360 aprovado para Guarulhos, igual da 0, curva direita, da El, Leda, Motiva. 5132-1935, Alpizulu 10, Piraí, Umbad, Alpizulu 44, Pagog, Oxané 63 do 9. Correto, cotejamento correto, a chana é 6311, chame pronto para estacionamento, portão 02. Camará 6309. Mike Charlie Juliette, ciente, frequência livre. Salvador, voo no 621. Confirme. 1621, passando Duna. Voo no 621, continua a aproximação, número 2, chama avistado. Pista molhada e chuva leve. Ciente. Controle, avistamos a 1200. Controle ou a torre de controle? A torre de controle. Ciente, gol no meia, eu fui.